3178, ponte espera pronto. 3178 autorizado, alinhar e decolar, vento 040 graus 29. Alinha e decola, 3178. Vitor 3662. Piado completo RNAV, chamando torre 118.6, tá 3520. 118.6, 3520. Salvador, tá 3520. 3520, reporte passando 372, tá checado. Reportará. Senhor, decolou as 49, controle 198, 3178. 198, boa noite. Senhor Salvador, tá 3178. Boa noite, 3178, decola, ascensão 330, saída PUCA. 330, saída PUCA. Roger, 380 to Aeropark, stand by to copy. Standing by to copy, Argentina 1911. Vitor 372, para embaixar travado, tá? 3520. 3520, liga o pouso, vento 030, graus 39, pistão 0. Projeto pouso no 0, tá? 3520. Informando o final do rebote, ao fazer o Delta. Ok, sim, frequência livre. Solid Salvador, boa noite, Bruno 606, com informação brava, atingindo 150. Bruno 606, boa noite, acione identificação, prossiga na mar e desça para 3.000 pés. Altímetro padrão, permanece vigilância. Na mar, mas está 3.000 pés, 1.0.3 padrão, Bruno 606. Copy, Argentina 1911. Recruiter to aeroparque, flight level 380, via Raptor Whiskey 58. After takeoff, turn right to Goli departure, Gonza transition. Squawk, 5146. Control 19.8. Ok, Argentina 1911, via aeroparque 380, confirm. 380. Ok, 380, Upper Whiskey 58, Gole Transition Gonza, Squawk 5146, departure frequency 119.8. Affirmative, call ready to push and start. We call you back for push and start, Argentina 1911. Solo 54, táxi Alfa Índio, portão 2, na minha escuta. Alfa Índio, gate 2, 3520. Chama agora Recife, 12685, alterna 12545. 306, prossiga para 2000 pés, autorizado Electric X-Ray sem glide, reporte no curso do locador. Altímetro 1300, Maré. 1300, prossegui, vai com mais estabilizado no localizador sem glide, igual no 606. Descendo para 2000 pés. Consegue. Estabilizado o localizador agora no 606. Tá, chamando torre 118.6, gol no 606. Completa torre 118.6, agora no 606. Torre Salvador, boa noite, gol no 606, passando Duna, estabilizado o ILS em glide. Gente, cheque 3 de pouso, pista 10, vento 050 graus, 4 nós, 606. Baixado, travado, autorizado o pouso no 0, agora no 606. 991 ready to push and start up. Roger, 911, you're clear to push and start, report to taxi. Clear to push and start up, report to taxi, 991. Salvador, gol no 7-4, boa noite. Boa noite no 7-4, na proa do Sierra Victor 368 para a RENAVE, descida autorizada para 2500 pés, com altímetro padrão 1013. Boa noite, 7-4, acena a identificação. Boa noite, 7-4, está na proa já do Sierra Victor 366. Nível de aproximação RNAV, GPS da pista 10, autorizado para 4000 com 1013. Acionou a identificação na 7-4. Autorizado 2500 pés, ok? 1500 pés, ou na 7-4. 4911, clear to taxi, report to radio, show Hoodie, short 1810. Say again for Argentina 1911, taxi clearance. Confirm, sir. Okay, clear to taxi runway 10 and we call you back on holding point, Argentina 1911. Affirmative. Holding point runway 10 Argentina 1901. Holding 1, I am clear to line up and take off. The wind is 030 degrees, 2 knots. Okay, clear to line up and take off Argentina 1901. O 606 autorizado em direção esquerda, portão 8. Esquerda, portão 8, Bruno 606. contact 13, contact now Salvador, control 109 decimal 8. Salvador, control 1198, Argentina 1911, follow. Salvador, buenas noches, Argentina 1911,